conheceu Maria numa cidade pequena. As coisas que João prometia enchia de alegria morena. E ela se dava inteira, pensava em amor de verdade. João só brincava, mentia pra coitada da Maria. Tadinha da Maria. Ele contava vantagens, promessas fazia demais. Maria feliz escutava as histórias daquele rapaz. Por mais absurdas que fossem, ela em tudo acreditava, porque lá no seu coração só de João ela gostava. Tadinha da Maria. Um certo dia, sem dizer nada, João foi embora de madrugada. Que covardia, ela dormia, nem disse adeus, pobre Maria. Maria, tadinha da Maria. Tadinha da Maria. Maria ficou tão sozinha, mas não se cansou de esperar. Chorando ela olhava a estrada, rezando pra ele voltar. Pois ela se deu por inteiro, e o fruto desse amor forasteiro nasceu, e seu nome é João, o João só de Maria. Tadinha da Maria.